Acerte seu relógio. Horário oficial de Brasília. 7:04. Em 1947, entrava no ar a primeira emissora de rádio AM da região. Amparo sintonizava os 1.580 kHz da difusora. Desde então, com carinho, amor e respeito a você, hoje a Rádio Difusora continua liderando, tendo a programação que você aprova com sua audiência. Obrigado, ouvinte Difusora, que acompanha a melhor programação do rádio AM. Rádio Difusora, 1.580 kHz, emissora do grupo Carlito Campos. ZYK 504, 1580 kHz, Rádio Difusora AM, Amparo, São Paulo. Caipira, com o violeiro e cantador Mazinho Quevedo. Pessoal de todo o Brasil, estamos chegando no seu rádio com mais um Alma Caipira. Um abraço carinhoso para os quatro cantos do Brasil, pessoal que gosta, que curte o modão raiz. Lá na festa do divino, vendo a viola tinindo, não tem quem não se admira. Ah, tem não. Olha, cada gota, viu? Mata a toa e alegria, tá comigo onde eu vou. Ô, pessoal, muita alegria, gente, de volta no pé do eito. Alma Caipira, programa tradicional do Rádio Brasileiro. Feliz estar com vocês aqui. Coisa boa. Começou a Copa do Mundo, hein? E até que o Brasil parece que vai surpreender esse ano, hein? Puxa vida, hein? Coisa boa, seleção. Povo unido de novo. Trouxe a paz, meu amor me devolveu. Num banho de correnteza, lavei a minha tristeza pra sorrir. Ah, um banho de correnteza, tirar tudo essa uruca, hein? É bom demais. Brasil ganhou da Sérvia, ganhou bem ganhado, né? Vamos ver agora na segunda. Como é que vai ser, né? Se continua. O pessoal tá tocando bem a bola, hein? Gostei de ver. Clima bacana, né? Estranhando. É, jogo da seleção com chuva, né? Sempre é no frio, né? Mas novidade aí. Muito bom, muito bom. Nova fase pro Brasil. Vamos lá, vamos torcer pra seleção. A gente é caipira, mas a gente gosta também, né? Coisa boa, futebol brasileiro aí. Dando alegria pra gente. Fazia tempo que não tinha, né? Um jogo empolgado com comecei da Sérvia. Golaço do Richardson. Muito bom, muito bom. Isso aí, pessoal, vamos de moda, a gente não para não. Modão bom pra vocês, eu, Cadriele, cantando. Já dizia o poeta que é a simplicidade que enaltece a beleza de uma flor perfumada. Nas notas mais preciosas foi humilde cantador, um exímio professor de como se duetar. Antônio Henrique de Lima, Pardinho foi obra-prima na cultura violeira. No gênero fez legado, com Tião Carreiro ao seu lado, uma notável carreira. Se tem cara, tem coroa, não tem coroa sem cara. Dedo e gatilho na mira, o tiro certo dispara, o elo da parceria. Não tem ninguém que separa. Nas modas que eles cantavam, a voz do Pardinho brilhava, feito uma joia rara. Na essência do pagode, sua mão foi excelência. Nas cordas do violão, a magia e seu valor. A grande interpretação, no jeito simples, modesto, garantia o sucesso, cantando por onde for. Nunca apagara a chama, para o caboclo que ama nosso estilo matuto. Quem te viu nunca te esquece, é o Brasil que reconhece seu talento absoluto. Se tem cara, tem coroa, não tem coroa sem cara. Dedo e gatilho na mira, o tiro certo dispara, o elo da parceria. Não tem ninguém que separa. Nas modas que eles cantavam, a voz do Pardinho brilhava, feito uma joia rara. Se tem cara, tem coroa, não tem coroa sem cara. Dedo e gatilho no mira, o tiro certo dispara, o elo da parceria. Não tem ninguém que separa. Nas modas que eles cantavam, a voz do Pardinho brilhava, feito uma joia rara. Da fazenda que tinha um espaço grande no quintal, bosque de árvores frutíferas, azul e perflorido ao fundo cafezal. As águas da represa, aos raios e sol do crepúsculo se banhavam. O sol que pedia descanso, sem calor bem manso, se refugiava. Casa hoje amarelada, sendo castigada pelo abandono. E agora que de branco existe, são os meus cabelos com o passar dos anos. A casa que me dava abrigo na rede armada, bem lá na varanda, só fechando os meus olhos. Então imagina ver a Casa Branca. De lua e mistérios na constelação, estrelas fazendo formato, eu vi as três Marias na imensidão. E Violas e moda se ouvia, festa e alegria. Lá no barracão, a Casa Branca está deserta e a saudade aperta um nó no coração. A casa hoje amarelada, sendo castigada pelo abandono. Agora o que de branco existe são os meus cabelos com o passar dos anos. Casa que me dava abrigo na rede armada, bem lá na varanda. Só fechando os meus olhos, então imagino ver a Casa Branca. A casa hoje amarelada, sendo castigada pelo abandono. E agora o que de branco existe são cabelos com o passar dos anos. A casa que me dava abrigo na rede armada, bem lá na varanda. Só fechando os meus olhos, então imagino ver a Casa Branca. Só fechando os meus olhos, então imagino ver a Casa Branca. Tô voltando ao meu recanto só pra ver cada canto do lugar onde nasci. Bateu saudade no meu peito, então chorei. Fui recordando os velhos tempos que vivi. Por todo lado que eu olho ainda revi a minha infância, o pé de jacarandá. Abracei seu tronco, fiz questão de agradecer. Ele que me viu crescer aqui neste mesmo lugar. De manhãzinha, leite puro no curral. Dá-lhe rumo ao cafezal, era tempo de colher. Suor e pó, cara suja, mais contente. Lavrador, homem valente, tem orgulho de você. Estou voltando ao meu recanto só pra ver cada detalhe, passo a passo, onde pisei. Vejo a represa que se fez com a nascente, a velha porteira, a estrada por onde andei. Avisto ao longe a casinha ao pé do monte. Tô vendo ali o forno de barro e o o pé de figueira e o arado encostando. Quanto chão já foi tombar debaixo de chuva e sol. De manhãzinho, leite puro no gular. Dá-lhe rumo ao cafezal, era tempo de colher. Suor e pó, cara suja, mais contente. Lavrador, homem valente, tem orgulho de você. Suor e pó, cara suja, mais contente. Lavrador, homem valente, tem orgulho de você. Ei, Madame Bonita, a gente lembra da fazenda, hein? Coisa boa, pessoal. A gente vai pro intervalinho, tem um pouquinho mais de moda, daqui a pouco a gente volta. Chapéu, cabelos brancos, cantando uma das antigas. Repara no seu jeito paciente, no modo que trata a gente. Educação lá da roça, simplicidade na vida. Foi ele quem me inspirou um dia, o gosto pela cantoria. E até hoje ainda me ensina o brilho do meu olhar encantado. No seu toque o ponteado me ensinou fazer as rimas. Meu velho amigo, quantas lembranças. O velho que o menino chama de avô. O tempo voa. Na realidade, mato a saudade neste abraço que eu te dou. Hoje me tranquei no quarto pra matar saudade. Acompanhe a programação da Rádio Difusora pela internet. Acesse www.difusoradeamparo.com.br. Os melhores programas e o melhor da música sertaneja todo dia para você. Se preferir, ouça pelo aplicativo RádiosNet. Rádio Difusora, com você em todo lugar. Simples que fiz com amor, o trabalho sério dos heróis anônimos, também procedentes do interior. Eu rendo homenagem ao discotecário, ao sonoplasta e ao produtor, dos grandes programas que vão para o ar na voz incansável do bom locutor. Ah, modão bonito, hein? Saudoso Amaraí, amoroso de Amaraí. Década de 70, coisa boa, hein, pessoal? Raro a gente ouvir hoje em dia, né? Mas aqui no Alma Caipira, a gente escuta. Muito bom, muito bom. Tive muita amizade com a Amaraí. A Amaraí participou de vários programas, né? Meus, a Estação Viola Brasil, também o Caminho da Roça. Teve bastante com a gente aí. Um amigo muito querido está morando no céu. E tem o filho dele, o Franz, também nosso amigo, que está cantando agora, reeditando a dupla Pelo Monte Amaraí. Muito bom, muito bom. Coração para o Franz, lá em Alfenas. Valeu, Franz. É isso daí, pessoal. Amizade fica e é muito bom. Respeito, carinho. Isso aí que essa vida nossa de artista nos dá, né? O melhor que ela nos dá. Essa gente vive no anonimato, divulgando a fama de todos os artistas. Essa gente... Isso daí, pessoal, a gente quer agradecer a audiência de vocês aí e convidá-los para entrarem nas nossas redes sociais. Canal Mazinho Quevedo, tá? Tem vídeo que não acaba mais e tem também o canal da Adriele, que é o canal Cozinha da Vó Luísa, tá bom, pessoal? Não vai esquecer, clica lá, participa, que tem bastante receita rápida, ainda mais receita, né, que a gente precisa nesses dias de frio aí, todo mundo meio encurujado, né? Faz uma pizzinha daquela que ela ensina lá, que é muito bom, hein? Vamos de moda, a gente não para aqui, não. Lembrar de um outro grande amigo saudoso, Tino Franco, e Amaraí,

sinal de um beijo que foi teu Piracicaba. Foi o cartão de visita. A cachoeira murmurante, de água pura e cristalina, era o véu que enfeitava nossa noiva da colina. Piracicaba, adeus terra tão querida, estou chorando a despedida. Piracicaba, Piracicaba, é minha vida. Águas poluídas, vejo lágrimas correndo, são as lágrimas do povo pelo rio que está morrendo. Eu também estou chorando e a tristeza não acaba. Adeus rio Piracicaba, adeus terra tão querida, estou chorando a despedida. Piracicaba, Piracicaba, é minha vida. Ei, moda bonita, a gente vai pro intervalo e já volta. Hoje me tranquei no quarto pra matar saudades. Alma caipira. Acompanhe a programação da Rádio Difusora pela internet. Acesse www.difusoradeamparo.com.br. Os melhores programas e o melhor da música sertaneja todo dia para você. Se preferir, ouça pelo aplicativo RádiosNet. Rádio Difusora, com você em todo lugar. Sereno cai eu joguei água de cheiro no colo da moreninha. Eu joguei água de cheiro no colo da moreninha. Morena, morena, bonitinha como a flor de Manacá. Eu quero dormir, ajeita, morena, o colo pra mim deitar. Tem pena, tem pena, vim de longe, me cansei de viajar. Ajeita, morena, o colo pra mim deitar. Cai sereno, cai, na rama da mandioquinha. Cai sereno, cai, na rama da mandioquinha. Eu joguei água de cheiro no colo da moreninha. Eu joguei água de cheiro no colo da moreninha. Tá aí, música bonita, coisa... Hã? Coisa que toca o coração das pessoas, Mazzaropi. Quem não conhece o Mazzaropi, hein? Quem não assistiu um filme, né? Que tenha mais de 40 anos, que não assistiu um filme do Mazzaropi. Muito difícil, hein, Di? Você assistiu na TV, né? Ah, eu venho assistindo aí, né? Tem canal que reprisa os filmes dele, né? E eu acompanho, porque eu ainda não cheguei nos 40, mas pretendo. Falar o quê? Mas era bacana, né? Eu conheci o Mazzaropi pessoalmente. Eu fui ver ele no show dele no Circo Orlando Orfei, lá em Adamantina, junto com meu tio Iraci e Lucianete. E o tio Iraci levou a gente pra gente assistir. Foi eu com meu irmão. E depois que acabou, a gente foi lá conhecer o Mazzaropi. Deu a mão pro Mazzaropi. Oi, Mazzaropi. Oi, moleque. Mazzaropi cantou piada. E quem tava tocando com o Mazzaropi, o teclado naquela época, era o Cebolinha, né? Cebolinha. De Campinas, nosso amigo. A gente mandou um abração pro Lemão, né? Pro Dair, pro Cebolinha, pro Gardel, toda a turma deles lá em Campinas, né? O Crisóstomo também, lá em Jundiaí. Turma de pessoal do circo, né? Ei, gente boa, hein? Eu joguei água de cheiro no colo da moreninha. Eu joguei água de cheiro no colo da moreninha. Morena, morena, bonitinha. Coisa linda. Essa música também eu cantei num show que eu fiz no Sesc. Em vários Sescs, né? Por aí fiz São Carlos, fiz Ribeirão Preto, fizemos lá em Catanduva, fiz em São Paulo, chamava As Canções de Mazzaropi. E essa música a gente cantava também, né? Muito bacana, uma música que eu só animo, né? Ela é sambada, cantei ela com a Inesita Barroso também. Muito bom, pessoal, muito bom lembrar de tudo isso. Eu joguei água de cheiro no colo da moreninha. Eu joguei água de cheiro no colo da morena. É isso daí, hoje a gente traz pra cantar aqui um passarinho, né? Que canta divinamente. Tem aqui, tem na Europa e tem na Bahia também, cabecinha chata, né? O Pintacilgo, né? Que tá com os filhotinhos aí já por tudo quanto é lado cantando, dando a sobiadinha dele. Os Pintacirva. Os Pintacirva. Vou escutar esse bichinho cantar, canta muito bonitinho, vamos ver. Tá cantando e tá cantando bonito, hein? Mas vamos lá, pessoal, vamos de moda, a gente não para aqui, não. Mazinha Adriele, como eu chorei! Eu nunca pensei que tivesse fim o amor que você pra mim. Foi tudo mentira, eu acreditei. Você me enganou, me abandonou. Juro que chorei, juro que chorei. Vim vai implorar, mas você não vem. O meu coração que bem quer, mas o tempo passa

que vinha das redondezas pra festa junina, a roda de amigos nas noites de outrora. Bonita, a gente vai encerrar com a caipira de hoje. Um abraço, pessoal. Se cuide aí. Esquenta, hein? Esquenta que tá frio. Um abração. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, gente. Até o próximo Alma Caipira. Fiquem com mais música. O pouco que restou, aquele jeitão que não nega a origem de um roceiro que veio do sertão e ainda tem o dom de ser bom violeiro. Minhas digitais no cabo de uma enxada, em meio aos cafezais, a camisa molhada, o sonho na semente, no risco de um arado, inspiração nos versos escritos por um caboclo apaixonado. Quem tem saudade canta, tem no peito uma paixão e abre a garganta na melodia da canção. Quem tem saudade lembra o doce beijo que marcou, que ficou na fazenda e nunca mais voltou. Cabo de uma enxada, em meio aos cafezais, a camisa molhada, o sonho na semente, no risco de um arado, a inspiração nos versos escritos por um caboclo apaixonado. Quem tem saudade canta, tem no peito uma paixão e abre a garganta da canção. Quem tem saudade lembra o doce beijo que marcou, que ficou na fazenda e nunca mais voltou. Você acabou de ouvir Alma Caipira com Mazinho Quevedo. Hoje me tranquei no quarto pra matar saudade. pouco tem mais música pra você. Em 1947, entrava no ar a primeira emissora de rádio AM da região. Amparo sintonizava os 1.580 kHz da difusora. Desde então, com carinho, amor e respeito a você, hoje a Rádio Difusora continua liderando, tendo a programação que você aprova com sua audiência. Obrigado, ouvinte Difusora, que acompanha a melhor programação do rádio AM. Rádio Difusora, 1.580 kHz, emissora do grupo Carlito Campos. Acerte seu relógio. Horário oficial de Brasília. 8:01. Todos os domingos, às 18 horas, direto da Igreja Matriz de São Benedito, você acompanha pela Difusora a Santa Missa para o seu lar. Ouça através do site difusoradeamparo.com.br. Oferecimento Fios Amparo. Alta qualidade em fios para malharia, tricô e tecelagem e Laboraves, o supermercado da agropecuária. CYK 504, 1580 kHz, Rádio Difusora AM, Amparo, São Paulo.